Projeto X Podcast. Sejam bem-vindos a mais um Projeto X Podcast, e dessa vez iremos falar de um tema de grande responsabilidade, de uma franquia do cinema extremamente importante, marcou história e marcou tendência. Hoje iremos falar sobre todos os filmes do Poderoso Chefão. Aqui é o Sage. Cabeça, eu tenho uma proposta que você não poderá recusar. Você edita o podcast. Eu acho uma boa, hein? Não vai rolar. Droga, eu vou chamar o Luca Braz, ele resolve isso rapidamente. Aqui quem fala é o Jim, e finalmente vamos falar de Katekyo Hitman Reborn. Não. Pera aí, não. Não é esse o tema? É tipo isso. Enganaram. É, Poderoso Chefão, a animação. Extremamente fiel como uma máfia italiana, porra. Aqui é o Cabeça, e Sage, você vem na minha casa, no dia do casamento da minha filha, e me pede pra editar um podcast. Nem traz um presente. Difícil, seja. Você dificulta a minha vida. Como que a gente vai trabalhar desse jeito? É aquela história. Você mantém os seus amigos perto e os seus inimigos mais perto ainda. Os inimigos? É, exatamente. Hoje, então, vamos falar sobre os filmes do Poderoso Chefão, né? E do que se trata. É uma franquia de 3 filmes, dirigidos pelo Francis Ford Coppola, e todos os 3 estrelados pelo Al Pacino, além de grande elenco. Ele é baseado num livro de mesmo nome, escrito pelo Mario Puzo, foi distribuído pela Paramount, lançados em 1972, 74 e 1990, arrecadando mais de 550 milhões de dólares ao redor do mundo. Hoje em dia, todo mundo vai falar, pô, mas isso não é nada, isso aí é qualquer Piratas do Caribe, qualquer Transformer. Se pá, um Transformer sozinho faz mais que isso em número. É, então, sim. Então, faz. Só que a gente tem que lembrar que a gente tá falando da década de 70, e aí até uma questão interessante que tem-se discussões sobre isso, é pessoas que apontam que o Poderoso Chefão, ele teria sido o primeiro filme considerado um blockbuster. Porque até então, quando um filme ele era lançado, ele só podia passar em uma sala de cinema dentro de um perímetro específico. O Poderoso Chefão foi o primeiro filme que eles consideram que quebrou isso, onde todos os cinemas queriam passar Poderoso Chefão, porque todo mundo queria assistir. Então, pra época, esse tipo de renda no cinema é realmente algo assustador, assim, algo fora do padrão. Hoje, por conta de IMAX, 3D, de quantidade de salas, de China, que sempre acaba inflando a bilheteria, esse número não é tão expressivo quanto era na época. Sim, sim. A franquia do Poderoso Chefão, ele descreve a vida de uma poderosa família mafiosa, a família Corleone, e como o filho mais novo dessa família, o Michael Corleone, assumiu os negócios da família e se tornando um grande líder da máfia. Então você vê basicamente o seu começo, né, dele se tornando líder da máfia, mantendo seu poder até seu final. Então como o cara, ele se corrompe, ele tinha seus valores morais, ele se corrompe, ele é absorvido por esses negócios da máfia. Os 3 filmes receberam já um total de 29 indicações para o Oscar, sendo que venceram 9. Sendo que os 2 primeiros filmes venceram o Oscar de melhor filme, feito muito inédito que não tem até hoje. Primeiro filme e o segundo ganharam o Oscar de melhor filme. Caramba, não tem isso. Não tem outro filme além disso. Não tem outra franquia, você quer dizer? Sim, sim. De uma mesma franquia, não, né? É, exato. Quer dizer, você fala assim, não tem outro filme que ganhou o primeiro ou dois Oscars de melhor filme, é. Aham, da mesma franquia? Nunca. Até porque são poucos filmes de franquia, né, que ganham filme de melhor filme. A gente tem, que eu lembro de cabeça, você ter o Rock, ganhou o primeiro. O segundo, acho que chegou a ser nominado pra alguma coisa, mas não chegou nem perto. Tem o Senhor dos Anéis, que foram indicados, só ganhou o terceiro. Senhor dos Anéis, o 3. É, então, o Senhor dos Anéis ganhou uma porrada de Oscar, né? É, mas só o terceiro, o resto... Só o terceiro, o melhor filme. Só o terceiro. Além de outros prêmios também, né, os 2 primeiros filmes do Poderoso Chefão foram selecionados para serem preservados no Registro de Filmes Nacionais da Biblioteca do Congresso Americano como os filmes culturalmente, historicamente e esteticamente significantes. Não é pouca merda não, esse negócio. Na real, só falta terem colocado aquela sonda que saiu do planeta. Colocaram uns filmes, uns bagulho assim. Pros alienígenas. É, só falta isso pra ser... Coloca na cápsula do tempo. E finalmente, em 2008, foi lançada uma versão restaurada digitalmente da trilogia, chamada de O Poderoso Chefão, The Coppola Restoration, feita com a ajuda do Steven Spielberg, grande amigão do Francis Ford Coppola. E tudo isso graças à China. Que eu tenho meu box do DVD, esse daí, olha aí, O Poderoso Chefão, The Coppola Restoration. Olha aí. Sendo que uma das maiores frustrações da minha vida é que eu podia ter comprado esse box ou comprado esse box junto com o jogo de pôquer, cara. E eu não comprei o jogo de pôquer. Ou seja... Tava mais caro do que devia. Você deixou fora. Então... É óbvio que tava mais caro. Tava muito mais caro, assim. Era pra isso mesmo. Porra, eu compro lá, mas tá demais. Não, vou comprar só o que eu quero mesmo, os filmes, ponto. O tempo já foi e não tem mais esse jogo aqui. Ai, que droga, meu. Só se você te roubar de algum colecionador, né? Mas... Aham, vai ser tão fácil, tão fácil. Bom, mas o que você tem pra falar, então, sobre toda essa franquia, né, do Poderoso Chefão? O Poderoso Chefão, ele é muito interessante porque ele sempre aparece em listas de melhores filmes. Muitas pessoas consideram, talvez, o Poderoso Chefão como a trilogia mais importante do cinema, do ponto de vista cinematográfico mesmo, pra diretores, de produção, toda essa parte artística do filme. E Poderoso Chefão é um daqueles filmes que todo mundo já ouviu falar. Todo mundo ouviu uma cena, ou já viu uma imagem, ou tem imagem, assim, você tem na sua cabeça o Marlon Brando como Vitor Corleone. Então ele consegue ser daquele tipo de obra que expande a própria mídia, ou seja, ele não é só algo que é conhecido e respeitado dentro daqueles que gostam de cinema. Ele acaba sendo uma unanimidade pra todo tipo de pessoa. Então, assim, por mais que você não goste de cinema, você sabe o que é, você sabe o que é o Poderoso Chefão. O Poderoso Chefão não é um termo desconhecido pra você. E eu acho que quando a gente para pra analisar, ele não é um filme, como que eu posso dizer, ele não é um filme gostoso de assistir do ponto de vista de entretenimento. Ele não é um filme divertido, ele não é um filme dinâmico, ele não é um filme, sei lá, não é um musical, não é uma animação, ele não é um filme tão fácil assim de você conseguir digerir ou de você conseguir apreciar. E mesmo assim ele consegue, até hoje as pessoas falam dele, até hoje você passa isso pra frente, e mesmo que você não assista, você vai saber do que se trata e vai falar pra alguém, e vai saber da importância do Poderoso Chefão e do quão incrível ele é, mesmo muitas vezes até sem ter assistido. Ele é inquestionável. Eu não conheço, nunca vi alguém que fala, não, o Poderoso Chefão é ruim, né? Assim, talvez tenha gente que acha e tenha vergonha de falar, mas eu acho que ele acaba sendo uma daquelas unanimidades quando a gente fala tanto de cinema, entre críticos de maneira geral, ou até quando você fala mesmo de produção de conteúdo artístico, você fala de cultura pop, você fala de mídia, você fala de qualquer produto, o Poderoso Chefão, ele tá entre daqueles que é considerado inquestionável, né? Ninguém duvida da importância e da qualidade do Poderoso Chefão. Eu acho que isso é uma coisa que é muito interessante da gente ver, um filme de 72, com uma temática que hoje a gente já sabe que é extremamente batida, ou seja, filme de máfia você tem 600 milhões de filmes e livros e séries e jogos de videogame, né? Mas ainda assim o Poderoso Chefão, ele é, não posso dizer a gênese de tudo isso, mas ele é o central. Quando você fala de máfia, sempre o número um sempre vai ser Poderoso Chefão, por mais que você tenha outros excelentes exemplos dentro da cultura pop de maneira geral. É, ele criou a tendência, a forma diferenciada de fazer um filme de máfia, né? Porque antes tinha... O gênero, né? É, aquele gênero de máfia, ele tinha muito seus clichês, aquela coisa batida, não era tão... Não tinha personagens tão complexos, digamos assim. Tinha uma visão bem superficial do que seria a máfia. Esse filme modificou muita coisa. Os personagens ficaram mais complexos. Tem o conceito da família mesmo. Alguns termos que foram disseminados. O caporegime, o consigliere, a obertà, muitos outros temas também. Então ele se tornou um diferencial, tanto que depois disso vários filmes usaram a versão inspirada, né, do Poderoso Chefão para fazer seus próprios filmes, tanto que se espalhou bastante, né, filme de máfia, né. Se você for ver algumas obras até recentes também, tem muito a ver com o Poderoso Chefão, a relação dele. Outra coisa importante falar sobre o filme, a franquia, ele é baseado num livro, um romance, e ele é considerado um dos filmes bem mais adaptados de um livro. Então vale a pena ler o livro, com certeza, e vai ver o filme, o primeiro filme também. Você vai ver como ele foi muito bem adaptado, tão bem feito, né, tão bem elogiado por isso. Então, é por isso que ele é importante, né? E sim, pra quem adora o cinema, vai ter que ver, vai curtir. Talvez o pessoal mais jovem não liga, né? Como a cabeça falou, tem muitas coisas que afastam a pessoa, assim. Porra, ele não é tão... É que, na verdade, a linguagem é outra, né? Você... A linguagem é outra, década de 70. Década de 70, as coisas, elas não eram tão dinâmicas, porque você tinha um mundo que não era tão dinâmico anime quanto hoje em dia, e isso refletia na tela, reflete no filme. O melhor exemplo disso é sempre, eu gosto de usar o exemplo do Cidadão Kane. Ah, sim. Cidadão Kane é um filme que hoje, ele é insuportável. Sim, Cidadão Kane, ele é quase, assim, não dá pra assistir mais, eu tenho dificuldade de assistir, mas ele tem o seu mérito, ele tem essa importância pra época, pra linguagem da época. Não, e na época ele era uma coisa assim, tipo, nossa, que coisa rápida. Ele mudou todos os conceitos. Que inovador. Exatamente. E isso se estende pra outros clássicos. Então, por exemplo, tentando aí costurar com a temática, um diretor que a gente sabe que tem muita influência disso é o Scorsese, né? O Scorsese tem mais de um filme que fala sobre essa coisa de máfia. Se você colocar aí por cima Bons Companheiros, mais clássico, e Os Infiltrados, uma coisa bem mais moderna, né? Mas o próprio Scorsese, por exemplo, quando você assiste o Taxi Driver é um filme que ele tem uma linguagem muito difícil de funcionar hoje em dia. Ele tem uma linguagem totalmente diferente, né? E é um excelente filme, por sinal. Exatamente, é um filme genial. Mas ele tem uma linguagem da década de 70. O Scorsese ali, ele tenta fazer um trabalho diferente, né? Então, e o Poderoso Chefão, ele não foge à regra desse ponto. Ele é genial, mas o Coppola tava trabalhando exatamente como o Jim falou. Uma linguagem diferente, uma linguagem de outra época, né? É. Então, se você quisesse pegar, assim, tá, de qualquer filme, você tem que ter com isso em mente. Tem que estar preparado, porque se você não estiver preparado, você vai ver, sei lá, 5 minutos e vai dropar. Sendo que o filme tem 3 horas cada. É. O segundo é o maior, né, eu acho. O maior tem umas 3 horas e 20. O segundo é muito grande mesmo. Exatamente. Bruja la luna in cielo, e io brucio d'amore. Vamos então falar um pouco de historinha, cronologia. Bom, a gente começa com o Mario Puzo. O Mario Puzo, ele é um autor americano de descendência italiana. Ele é especialista em essa parte de romances sobre crimes e de máfia também, né? Sobre a máfia. Então ele escreveu o livro dele, O Poderoso Chefão, e foi publicado em 1969. Em 1967 ele tinha escrito 60 páginas não finalizadas e a Paramount ele descobriu sobre esse livro, sobre essas páginas já escritas. Quantas páginas tem o livro final, só pra saber, você sabe? Deixa eu pegar o meu livro aqui. Ó, o livro que eu tenho nas mãos aqui, 450 páginas. É um livro grande. Mas aí então, a Paramount, ela descobriu sobre esse livro, né, que tinha já 60 páginas não finalizadas, e aí entrou em contato com o Mario Puzo e ofereceu para ele $12.500 pelo roteiro das 60 páginas não terminadas, e mais $80.000 se o trabalho finalizado virasse um filme. É basicamente, ó, tô pagando pra você escrever, filho da puta. Agora escreve. Esse aqui já é meu, e se você finalizar, você ganha mais. O Mario Puzo, ele tinha uma dívida de $10.000 em apostas, então ele aceitou rapidamente o acordo e depois ele acabou também trabalhando no filme virando roteirista, né? Um dos roteiristas. Sim. Na base do desespero, o cara aceita qualquer coisa, porra, então... É, e sem falar dos royalties que ele deve ter ganhado depois, né? Provavelmente. A Paramount queria que o filme fosse dirigido por um diretor de descendência italiana, por causa de um trauma passado de seu último filme de máfia, né? Que não foi muito bem e ela considerou assim, cara, não tem aquele senso italiano, né? Que deveria ter de um filme de máfia italiana. Falta artistas, falta direção, né? Por isso ela disse assim, eu preciso de um diretor de descendência italiana. 12 diretores foram procurados antes do Francis Ford Coppola, como por exemplo Sergio Leone. Sergio Leone não gostou do roteiro. O Sergio Leone, ele é considerado aí um dos principais diretores de western, né? De faroeste. Uh-huh. É, grandes filmes, então O Bom, Mal e o Feio é dele. E ele realmente, na época, ele falou não. Ele falou, como assim? A gente vai fazer um filme que enaltece a máfia, né? Que de certa forma glamouriza. E ele era contra, ele era um pacifista. Ou ele tava com medo, né? Vai que... Sei lá, não sei. Só um detalhe que depois, apesar do Sergio Leone ter falado isso, ele depois fez um próprio filme de máfia dele, né? Que era Uma Vez na América, depois que teve esse estouro, né? Com o próprio Robert De Niro. Com certeza, é, então. Então, vai ver que ele tava com medo, que ele não sabia. O que vai dar se a gente falar da máfia? Tipo, aí fala assim, ah, aquele cara filmou o filme da máfia e tá vivo. Então, tá bem, eu posso fazer o meu. É. Na verdade, depois que você faz e vê que é um estouro violento de receita e crítica, assim, por que não, né? Vamos fazer. Bateu a invejinha, né? Digamos assim. Aí o Francis Ford Coppola tinha inicialmente recusado o trabalho, né, pra dirigir o filme, por achar o livro sensacionalista. Mas o seu estúdio, o American Zoo Troupe, ele tinha uma dívida de $400.000 com a Warner por causa do filme, o THX 1138. 1978, o primeiro longa-metragem dirigido pelo George Lucas. Ele precisava de dinheiro. Não sei se vocês lembram, no podcast Star Wars a gente falou, né, que o George Lucas, o primeiro longa foi o THX-1138, né? Ele é da mesma geração do Steven Spielberg e do Francis Ford Coppola. Então, George Lucas com Francis Ford Coppola fizeram essa parceria, criaram esse estúdio, American Zoe Troupe, junto com a Warner. Eles lançaram um monte de roteiros escritos para a Warner e o filme lançado também, o THX-1138, que é um filme de ficção científica. E o Francis Ford Coppola, como sempre, ele estoura em orçamento um monte de coisa, né? Ele exagera, né? Apesar do filme ser dirigido por George Lucas, mas assim, então, se tem na mão do Coppola, pode ter certeza, vai ter um problema, cara. E aí, esse filme não agradou a Warner, não agradou os roteiros que foi feitos também, mandaram pra Warner, também não gostou, ela exigiu dinheiro de volta, assim, ó, quero meu dinheiro, que eu investi com vocês, cerca de $300 mil, junta mais coisas, $400 mil. Então, o Francis Ford Coppola precisava desesperadamente de dinheiro, e aí ele voltou atrás da decisão e decidiu dirigir o filme do Poderoso Chefão. Aí, nesse trabalho, ele recebeu $125 mil e 6% da bilheteria, além de ser outro roteirista do filme. Vamos considerar assim, o primeiro filme ganhou $245 milhões, então 6% dessa bilheteria, cara... Queria fazer um adendo aqui, porque enquanto você tava falando, eu abri aqui um site de cálculo de inflação. Olha aí. Que eu fiquei curioso pra ver quanto é esse $245 milhões em 1972. Hoje, dá bagatela aí de $1.412 bilhões. Só. Parece que é dinheiro, hein? Só. É, só isso. Só isso. Que beleza. Eu acho que, então, ele com isso, ele conseguiu pagar bem a dívida que ele tinha com a Warner, cara. Muito bem, por sinal. Com certeza. Mas aí, então, em 1972, saiu o primeiro filme, O Poderoso Chefão. What do you want from me? Do what I beg you to do. Now you come to me and you say, I'm Corleone, give me justice. You come into my house and you ask me for murder. I ask you for justice. That is not justice. They want to get mixed up in the family business? You gotta get up close like this, and bada-bing, you blow their brains all over your nice Ivy League suit. Give him one message. I want Salazzo. If it matters, all our war, we go to the Some back. Some of the other families won't sit still. They had me, Salazzo. My father wouldn't want to hear this. This is business, not personal. They shot my father. Even the shooting of your father was business, not personal. You know my father. Men are coming here to kill him. O primeiro filme do Poderoso Chefão foi dirigido, obviamente, pelo, como a gente já falou, pelo Francisco Ford Coppola. Francisco não, Francisco. Francis Ford Coppola. Ele teve aí um custo de entre 6 e 7 milhões e arrecadou aí $245 milhões em 1972. Que, como o Jim disse, atualmente tá mais de $1 bilhão. É, $1.400 bilhão quebrados. Quase um e meio. Quase um e meio. É, o filme começa em 1945, né? O Dom Vitor Corleone, que é interpretado por Marlon Brando, ele é o chefe da família Corleone, que é uma das grandes famílias da máfia que controlam Nova York. Ele possui três filhos, o primeiro deles é o Sonny, que o nome dele é Santino Sonny Corleone, que é interpretado pelo James Caan. O outro é o Frederico Fredo Corleone, que é o John Casale. E o último é o Michael Corleone, que é o Al Pacino, né? Isso. Tem um filho adotado, que é o Tom Hagen, que é interpretado pelo Robert Duvall. E uma filha chamada Constância Cone Corleone, que é a Talia Shire. E a história vai desenrolando e você vai ver todos esses personagens, né? Alguns em maior grau e menor grau, vivendo aquela vida, tendo brigas com a máfia. O Don Corleone chega até a perder parentes nessa briga, né? Uma guerra, né? Que ele se envolve. É uma guerra e vai desenrolando aí. E o protagonista mesmo é um dos filhos dele, né? Que é o Michael Corleone, que ele é um ex-soldado, que acabou de voltar da Segunda Guerra Mundial. E ele é aquele cara tudo certinho, que acredita na pátria, de acreditar no bem maior, esse tipo de coisa, né? Ele inicialmente não gosta muito do... Ele sabe, mas ele não gosta da... dos negócios da família, né? Sim. E o tempo vai passando e ele vai se corrompendo até que ele entra no negócio da família com tudo. É, no filme a gente vê que a família Corleone, ela tá com seu domínio ameaçado, né? Porque tem outros mafiosos que querem entrar agora no mundo do narcotráfico, coisa que o Vitor Corleone se recusa, porque isso desintegra a família, desintegra muito a família. Chama muita atenção. Também, mas isso traz muito problemas à família, uma família, né? Que não é isso que ele quer. Isso é uma coisa que é sempre explorada na questão da máfia, né? Acaba sendo interessante, é que assim, eles têm um código de moral, eles têm alguns valores. Então eles falam que a questão das drogas não seria um objeto que eles entendem como sendo ético pra eles. Como o Cid falou, a droga é uma coisa que destrói a família, né? E eles têm esse valor da família. Então eles falam, a questão deles sempre foram os jogos, né? É os cassinos. E a prostituição. E a prostituição. Aí... É, eu acho que dá pra colocar aí que eles têm meio que uma moral falando assim, a gente só faz o que a pessoa faz por livre-arbítrio, né? Se a pessoa quer jogar, deixa a pessoa jogar. Eu vou lucrar em cima disso. Já na droga, não é bem assim, né? Que o cara fica viciado. Acho que dá pra colocar mais ou menos assim. São conceitos da máfia de antigamente, né? Digamos assim. Hoje a máfia entra facilmente com a coisa de narcotráfico. E aí essa questão, o Vitor, ele é um remanescente desses antigos valores. Você já vê no filme, ele já é velho, né? Ele já tá aí no fim da sua vida, depois de ter construído o império, e ele acaba recebendo essa pressão das outras famílias por essa novidade, pra, digamos assim, né, expandir muito mais dinheiro, um mercado muito aberto, porque o cara que consome droga, ele consome muito. Tem muito público. E ele acaba recusando, ele não aceita por essa questão moral. E isso vai desencadear uma guerra entre os Corleone e as outras quatro famílias, porque ele é uma peça, né, o aval, a autorização dos Corleone é uma parte importante pra que isso realmente consiga se concretizar. Isso, porque os Corleone, eles têm a influência, né, a proteção, digamos assim, a influência política. Política, exatamente. Eles são pica. Ele tem contatos lá. Eles são pica. Sem eles não rola. É isso. Os outros não têm. Então eles querem que o Vitor Corleone entre assim. Porque essas conexões políticas e tal. O dinheiro também que eles possuem. Eles não querem ser presos. É, então. Precisa do, precisam, do chefinho ali pra... Precisam de alguém com costas quentes, né? Exatamente. Aí nessa forma, vendo toda essa recusa saindo parte de guerra sendo iniciada, o Marco Corleone acaba tendo que tomar medidas drásticas pra proteger a sua família. Algumas delas é que vão mudar o seu conceito de moral, né? Que ele tinha inicialmente. Não vou assumir os negócios da família, de repente. Não, a família é importante e eu vou ter que fazer qualquer coisa. Inclusive, o próprio Vito não queria muito que ele assumisse, né? Ou não era exatamente o sonho dele que o Michael assumisse. É porque ele era o que tava mais distante ali e tal. Ele já tava, querendo ou não, ele já tava com a vida encaminhada. Sim, ele tinha ido pro exército, né? Ele não ia precisar se sujar, entre aspas, né? Porque, querendo ou não, o Vito sabia. Você tá ali, você pode ser morto a qualquer hora, sim, você pode ser preso a qualquer hora. E como você tem um filho que não tá nesse meio, então é menos uma preocupação, deixa ele ver a vida dele. É, porque o Michael é o filho preferido do Vitor Corleone, digamos assim. Tem o Sonny, mas o Sonny é muito cabeça quente, então ele não consegue tomar decisões sábias, então ele é um problema. O Fredo é aquele cara covarde, que você não dá esperança pra nada, ele só existe. Pronto, e o Tom Hagen, ele é um filho adotado, ele sabe disso, ele não é italiano, então ele não vai ser o cara da família, né? Então, ele vai ser mais o consigliere, né? E obviamente a Connie, por ser filha, né, dentro dessa estruturação de como eram a família, ela tinha uma participação nula dentro dos negócios. Ela não era nem... É, até por causa da época, né? Sim, exatamente. É uma junção dos dois. Uma das coisas mais legais, eu acho, e aí dentro das genialidades desse filme, dentro da produção e dentro da construção, é que o filme, ele tem como seu protagonista a história sendo contada do Michael, e um personagem muito importante e muito presente dentro dessa narrativa e que mostra pra gente como o Michael muda e faz essa transição pra dentro da família e pra se tornar efetivamente o Dom, é o personagem da Kay, da Diane Keaton, que é a namorada e futuramente esposa do Michael, que você vê, ela acaba sendo uma das personagens mais impactadas com isso, né? Porque a família Corleone, ela é uma família que destrói tudo aquilo que ela toca. Todas as pessoas dentro dela são, né, assim, se destroem, são consumidas. Não existe vida feliz. E ainda mais depois do Vito, você vê a ruína e a desgraça dos Corleone, né? O Vito, ele foi o auge, ele foi o único que ainda conseguia manter a família com uma certa felicidade, um certo cuidado, uma manutenção. Dignidade, vamos colocar assim. Exatamente, né? Então, o Vitor, ele era quem conseguia administrar a família, do ponto de vista dos negócios, aquela família com F maiúsculo, né, da organização, e a família núcleo micro, do pai, a mãe e os filhos. Ele conseguia fazer essa interação muito bem, coisa que o Michael nunca conseguiu. Você vai vendo ao longo dos filmes, o primeiro mostra já dá essa introdução, e o segundo é onde você tem essa determinação, que o Michael, ele nunca... Ele sempre teve o lado mafioso do pai. Ele sempre foi astuto, audaz, inteligente, frio, implacável, como o Vito foi, mas ele não nunca conseguiu manter bem a sua família no sentido micro, bem estruturada. E o personagem da Kay é um personagem que você vê ela fazendo essa transição. Quando você acompanha essa questão de linguagem, você vê que tem até uma questão nas cores das roupas dela. Elas começam como cores muito alegres, muito vivas, como laranja, como vermelho. E à medida que ela vai entrando pra família e que o Michael vai ficando cada vez mais próximo disso, a tonalidade das roupas dela muda pra cores escuras, né? Porque todos os Corleone usam essas cores escuras, né? Eles têm essa coisa da frieza, eles têm essa coisa desse tom quase fúnebre, né? E ela vai sendo trazida pra dentro da família e ela vai também se perdendo, ela vai morrendo ali dentro como personagem, né? Ao ponto que uma das cenas mais impactantes do filme, que é, digamos assim, o desfecho como última cena, não como ato, que é a cena depois que o Michael, ele se firma como Dom, ela tá do lado de fora da sala, ela tem uma conversa primeiro com ele, perguntando, né, se ele tinha envolvimento com uma determinada morte, ele mente pra ela, ele fala que não, que tava tudo bem, que ia dar tudo certo, ela tá fora da sala, ele tá dentro, os outros componentes, outros participantes da família como máfia vem, começa a comentar ele, começa a falar com ele, ela olha pra ele com um olhar que parece ser meio melancólico e de repente um deles fecha a porta, né, então ali você tem o laço entre os dois é definitivamente cortado naquela cena. Então você tem o total distanciamento do Michael, da família como núcleo, pra ser apenas o chefe da família como instituição, da máfia. Então essa transição e essa evolução do Michael no primeiro filme e depois você vai vendo as consequências disso nos dois posteriores, é muito inteligente e é genial da parte do Coppola como ele constrói isso, porque o filme, ele não vai te dar uma coisa que a gente tá muito acostumado hoje, que muita gente critica, ele é um filme que não tem diálogo expositivo, são poucos diálogos positivos. Toda a construção ela é feita de uma dessa maneira um pouco mais velada, dessa maneira um pouco mais com enigmas, com sinais, com olhares, com pequenas falas, né? Você não tem diálogos abertos, falam, olha, aqui você tem que entender que isso aqui aconteceu. E aí tá uma das sutilezas e um pouco da maestria da direção do Coppola, tanto nesse primeiro filme quanto nos que vem depois, mas eu acho que é um dos fatores que provam por que esse filme ele é considerado como impecável tecnicamente, ele é até hoje estudado e até hoje as pessoas entendem, buscam novos conhecimentos, encontrando novos detalhes nesse filme. Eu queria falar novamente também uma coisa muito importante desse filme, é que como ele tem uma complexidade nesses personagens, como ele muda o paradigma de como é um filme sobre máfia. Não aquela coisa glamourizada, superficial, não. Tem personagens que são complexos mesmo. Por exemplo, a Kay vendo tudo isso, como funciona uma máfia por dentro, como tem essas pessoas que elas matam, obviamente elas matam porque são mafiosos, precisam proteger, né, os seus negócios, mas eles têm algumas situações de que eles estão pensando a situação, alguns relacionamentos mais complexos, digamos assim. Tem, por exemplo, um próprio cara assim, Luca Brasi, que ele também tem uma certa complexidade, tem os outros caporedimes dele, né, do Don Corleone. O próprio núcleo, ou seja, da Connie e do Carlo, né, que ele meio que abusava dela, né, e toda essa questão dele ser um membro da família, mas ele, de certa forma, ele tá indo contra, e aí como que você administra essa coisa interna, e como você vê a diferença de como o Michael agiu, de como talvez o Vito fosse agir nessa situação. E por que algumas pessoas se corrompem, né? E pessoas que são leais à família acabam traindo a família, porque eles acabam vendo um interesse maior. Por que outras famílias acabam tendo que matar essas outras aqui? Porque elas precisam manter o seu poder, ou precisam matar antes de que elas sejam mortas também. Como um policial, ele acaba sendo corrompido, etc. Muitos conflitos de interesse. Tanto assim que um dos personagens mais interessantes, baseado na fatos reais, e todo mundo sabe disso, tem o John Fontaine. John Fontaine é o cantor famosíssimo pra aquele ambiente, e todo mundo sabe que ele foi inspirado no Frank Sinatra. Sim. Frank Sinatra, que sempre todo mundo soube que ele tem ligações com a máfia, né? Tanto assim que, pra ele subir na fama e tal, ele teve um certo suporte, né? Digamos assim, algumas famílias mafiosas. O FBI sempre ficou de olho no Frank Sinatra, pra ter uma ideia. Sempre ficou. Quando teve esse livro, quando teve esse filme, Frank Sinatra meteu o pau nessa história toda. Porra, não, caralho, é uma merda, é uma porcaria, porque existe esse negócio? Porque tem um personagem que é claramente inspirado nele, né? E aí a gente vê como a máfia interveio pra fazer esse personagem, o John Fontaine, ele rompeu o seu contrato que ele tinha, que tornaria ele desfavorável, liberou ele, e mais ainda fez ele entrar dentro de um filme, né? Virar um astro de um filme que deslancharia novamente a carreira dele, com uma das cenas mais memoráveis na história do cinema, A Cabeça de Cavalo. Sim. cara. Sim, sim. Aquilo é traumatizante até. Mas foi feito de uma forma assim, com a mensagem direta. Ah, um cara da máfia veio, você tá recusando? Se prepara, porque ele vai mandar uma outra mensagem, mais brutal. E bom você aceitar, senão, cara, esquece, né? Então, tem essas coisas, né? Essas coisas de... As coisas sutis que vão mostrando ou nada sutis, né? Dependendo. Mas que tá ali aquela mensagem. Como uma máfia de verdade funciona, como é uma estrutura da máfia, como tem muitos personagens que você se reflete, e como teve mafiosos de verdade que acabaram se inspirando. Porra, é assim que a máfia de verdade deveria ser. Eu não duvido que tem muita gente que resolveu entrar na máfia depois de ter visto o filme. Talvez, mas teve mafiosos de verdade que decidiram usar o jeito de falar do Vito Corleone, né? Pra falar também. Porra, porque um monte de gente gostou. Assim, não é uma boa notícia, mas vou fazer o quê? É, eu acho que dá pra falar aí também que, além do filme ser bom, as atuações aí estão impecáveis, né? Cara, nossa, vamos lá, vamos ver as atuações. Ó, o Al Pacino, por exemplo, tá sensacional. Ele, na minha opinião, é o melhor. O Al Pacino ali tá, é o melhor. O Marlon Brando também tá ótimo, né, nesse filme, porque ele usou o jeito dele, né, de atuar. Aquele jeito de que eu sou um mafioso. Então, ele convence todo mundo que ele é um mafioso. É, eu acho que o Al Pacino, ele tá melhor no segundo filme. Eu acho, assim. Eu acho que, talvez, pela complexidade do personagem e pelas necessidades, eu gosto mais da atuação dele no segundo filme. Não porque a atuação do primeiro é uma atuação ruim, mas é que ele demanda mais do personagem e do ator no segundo filme. Mas, realmente, todos os atores estão, assim, realmente, como a gente falou, impecáveis. Eu acho que a construção de personagem do Marlon Brando é uma coisa sensacional. Tanto que, salvo engano, ele foi escolhido, estavam na dúvida se ele seria um ator, porque ele nunca foi um ator fácil de trabalhar, né? Ele é conhecido por ser um ator, era conhecido, né, por ser um ator difícil de trabalhar. E a Paramount foi convencida quando o Coppola mostrou pra eles uma gravação dele se preparando, dele montando o personagem, dele criando, né, o Vito Corleone. E era uma coisa tão, tão incrível que a Paramount não teve como dizer não. Assim, na hora eles foram convencidos pela construção do personagem, né? Então, desde o jeito de falar, até eventualmente aquelas próteses que mandaram fazer por causa da forma como ele queria que o rosto do personagem fosse construído, tudo isso é um processo que realmente é o diferencial. Quando você vê, o filme ele é composto até inclusive por diversas cenas que são improvisadas, ou digamos assim, não estavam planejadas inicialmente. A cena clássica do Cabras ensaiando, né, a fala dele pro Vito Corleone não era uma cena do filme, era efetivamente o ator ensaiando as falas dele do roteiro, né, e o Coppola transformou isso na cena. Uhum. A própria cena do Leave the Gun, Take the Cannoli foi um improviso. Na verdade, a cena era só pra, né, era só Leave the Gun, e aí o ator, ele, na hora, ele improvisou. E aí tem um toque que não estava previsto, que talvez essa coisa um pouco da frieza, essa coisa do como fica rotineiro, né? Às vezes essa questão do matar e de você acabar de matar duas pessoas num carro, e tipo, olha, deixa a arma, pega ali o negócio que tá na frente. Então, toda essa construção do filme, os improvisos, você vê os personagens, os atores realmente construindo os seus personagens, isso faz um diferencial muito grande. Isso traz profundidade, isso traz peso para as atuações e para aqueles personagens que são personagens que te deixam incomodados, porque todos eles estão, tem claramente as suas falhas. Todos eles, nenhum ali, ninguém ali é bonzinho, ninguém ali é o protagonista clássico, né? Ninguém ali tenta criar um tipo de estereótipo clássico, apesar de que depois o mafioso foi sendo pasteurizado, né? E aí esse personagem do mafioso acabou ficando raso de certa forma, mas todos ali você vê que eles têm os seus traumas, eles têm os problemas, eles têm os seus questionamentos. A família, ela é inteira disfuncional. Isso é muito, muito legal. Você vê como a família, ela todo tempo ela tá em tensão, tudo tem tensão no relacionamento, né? Desde a forma como o Sony interage, como o Sony falou, ele é mais cabeça quente, ele vai atrás, até como você vê o Fredo como sendo aquele cara que ninguém leva a sério, porque ele, não, ele é covarde. A Connie, que totalmente disfuncional, né? Sempre você vê que ela é uma das que mais se afetou e acabou sendo mais destruída nesse processo. E como isso se contrapõe, essa ideia de você proteger a família e tal, e a família em si não é algo tão bonito e tão construído por conta desses personagens. Tudo isso vem dessa atuação, dessa direção, que isso que torna esse filme tão único e tão incrível de ser assistido, ao ponto que ele é incômodo, né? Você vê, ele te incomoda, você não, como eu falei, você não é divertido, não é uma viagem legal, todo tempo é tenso, tudo aquilo te deixa tenso, te deixa cansado, né? Isso é incrível de como esse filme, como essa trilogia de maneira geral foi construída. E a forma como é resolvido tudo no final também, né, cara? Pá, pá, pá, pá. Sim, a cena final, que é a cena do batismo, ela é maravilhosa, assim, né? Ela tem uma construção e uma poesia, digamos assim, é linda, né? Que é um simbolismo, né? É lírico, digamos assim. Sim, é porque você tá tendo a cena do batizado do filho do Michael, o batizado que tem dentro dessa coisa católica, essa coisa do nascimento, do renascimento, momento, né, da sua entrada pra religião e efetivamente você se tornando, ao mesmo tempo que tem ele fechando esse ciclo com todas as outras famílias e efetivamente nascendo como o Dom que ele vai ser, né? Então, enquanto ele tá respondendo aquelas perguntas do padre, olha, você abandona o Satanás, você abandona os seus desígnios negativos, você acredita em Deus, enquanto ele vai respondendo, você vai vendo todos os outros membros da família sendo assassinados, né? Tem uma construção maravilhosa, assim, uma construção ímpar. Pois é, bom, curiosidades do filme. Esse filme, ele foi indicado inicialmente a 11 Oscars, eu digo inicialmente, tá? Porque depois eu explico, e ganhou o prêmio de melhor filme, ator principal e roteiro adaptado. 3 atores foram indicados ao Oscar de melhor ator coadjuvante, o Al Pacino, James Caan e Robert Duvall. Então, olha que legal, né? Inclusive, curioso o Al Pacino como coadjuvante, né? Assim, ele é o protagonista. É, então. Mas isso. Ele foi enquadrado como coadjuvante. Que ele foi tão bom que ele quebrou a barreira. Não. Por isso que, assim, ele não merecia ser indicado a ator coadjuvante, a ator principal. Por isso que ele boicotou depois a cerimônia do Oscar, porque ele tava tão indignado e tão puto. Porra, mas eu tenho mais tempo de atuação do que o Marlon Brando. E me botaram com ator coadjuvante. Que merda, cara. Tanto que ele não foi no Oscar. Uhum. E assim, ó. Lembra quando eu disse que ele foi indicado inicialmente a 11 Oscars? Na verdade, ele acabou sendo só indicado a 10. Porque de última hora, a indicação de melhor trilha sonora original foi revogada, pois foi descoberto que uma das músicas da trilha sonora tinha sido usada anteriormente pelo compositor Nino Rota em outro filme dele. Um filme italiano chamado Fortunella, em 1958. Então o Oscar arrancou. Não. Original não, peraí. Então não é original, é. Você já usou uma música aí, ó. Só que no Poderoso Chefão 2 tem a mesma música ali e foi indicado ao trilha sonora original, não foi revogado porra nenhuma. Que merda, a academia. O Marlon Brando, ele venceu o Oscar de melhor ator principal, mas ele também boicotou o prêmio, como o Al Pacino tinha boicotado. Só que foi por outro motivo. Ele tinha boicotado a cerimônia e enviou no lugar dele uma índia vestida a caráter como protesto à forma como Hollywood e a televisão retratavam os índios. Parabéns pra esse cara. É, mas ele venceu, ganhou o Oscar, mas ele recusou. Não quero esse Oscar. Então, assim, Marlon Brando é um cara difícil mesmo de lidar, cara. Ele é uma personalidade muito forte, né? Ele faz uma dessas e ainda continua empregado, porra. O cara é bom pra caramba, mas é muito difícil de lidar. E essa... Dá pra mim, né? Se não quer, dá pra mim. Pô, tem essa estatueta aqui. Leonardo DiCaprio ficou 60 anos tentando ganhar a droga do Oscar. É, então... E o Marlon Brando te rejeitando, assim. É, tanto que só teve 2 caras que recusaram o Oscar. O Marlon Brando é um deles. Olha aí, ficou na história. Orson Welles, Anthony Quinn, entre outros, estavam contados para fazer o Vito Corleone. Mas o Francis Ford Coppola sempre teve o Marlon Brando em mente para o papel. E ele ganhou esse papel. Como o Cabeça disse, depois que ele provou, né, para o pessoal da Paramount, como o cara é bom, né, se preparando para o papel. O Warren Beatty, Robert Redford, Dustin Hoffman, Martin Sheen, Jack Nicholson, Burt Reynolds já foram cotados para o papel do Michael Corleone, mas o Al Pacino ficou com o papel, porque o Coppola, ele queria um ator desconhecido e que se parecesse com um ítalo-americano. Então, ficou mais com o Al Pacino mesmo. Teve nada dessa de favorecimento lá de estúdio grande. Não, eu quero o meu ator. É. Uma última aqui, ó. O chefe mafioso Joe Colombo e a sua organização, a Liga dos Direitos Civis Italo-Americana, ameaçaram o filme dele ser feito. E só com acordos onde a palavra máfia e Cosa Nostra fossem removidos, aí o filme poderia ser liberado, sem protestos. Né? Além disso, teve outras revisões de roteiros e contratação de extras e conselheiros. Ó, extras e conselheiros, entre aspas. Sabe por quê? São mafiosos, na verdade, esses caras aí. E aí os protestos pararam de vez. Que beleza, né? E de repente o filme lançou e, na verdade, teve toda essa coisa de máfia, que o pessoal se interessou mais ainda. Olha aí, então, deu certo no fim das contas. E tem outras curiosidades que eu já falei, né? Tipo Frank Sinatra e tal, etc. Não vou falar não, senão ficaria gigante esse podcast. Não dava não. Mas aí, o filme foi tão bem sucedido, cara, que mesmo antes dele ser lançado mesmo pro cinema, o pessoal já tava preparando. Vamos fazer a parte 2, vamos fazer. E aí saiu em 1974, Poderoso Chefão, parte 2. Keep them alive. We'll try. Rocco, alive! The Godfather, Part 2, is Sicily in 1921 and Nevada in 1958. It is revolution in Havana and rubouts in New York. It is manipulation. It would be like trying to kill the president. There's no way we can get to him. If anything in this life is certain, if history's taught us anything, it says you can kill anyone. It is murder. And it is betrayal. It was a son, and I had it kill because this must all end. The Godfather Part 2 is the final chapter in the violent history of the Corleone crime family. It is the motion picture masterpiece of the year. Bom, então a parte 2, ela também dirigida pelo Francis Ford Coppola, teve aí um custo maior de $13 milhões, com a receita, um valor estimado entre 47,5 e 57,3 milhões de dólares nos Estados Unidos. Né? Não chega nem perto do outro, né? Não, mas é nos Estados Unidos, eu não achei a receita mundial. Ok. Esses dados, eles são meio complicados, ainda mais nessa época, né, contabilizar. Ok. O que que é o interessante do segundo filme? O segundo filme, eles são meio que, vai, fazendo uma brincadeira, dois filmes em um. Mas é verdade. Né? Ele é muito grande. O que ele faz? Ele vai fazer um paralelo e transposições entre o que aconteceu com o Michael Corleone depois que ele assumiu como Don, efetivamente, da família, e ao mesmo tempo você vai mostrar o passado do Vito Corleone desde a infância, onde ele ainda morava na Sicília, e aí na região, a cidade de Corleone, salvo engano, que é daí de onde vem, né, o sobrenome que é adotado por ele, passando pela ascensão dele como o mafioso e o chefe da família que ele viria a ser. Então o filme ele fica fazendo essas indas e vindas, e aí nesse filme você tem a inserção do Robert De Niro como fazendo o Vito Corleone na sua juventude, digamos assim. Como que o filme vai se passar? O filme ele vai começar meio que de certa forma emulando a mesma cena inicial do primeiro filme, né? Você tendo uma festa, você tendo uma comemoração, aonde por trás dessa comemoração você tem negócio sendo feito, dessa vez entre o Michael e um... Eu agora não lembro se ele é senador, acho que ele é senador, né? Se... Acho que sim. É, dos Estados Unidos, porque a família Corleone ela tá querendo fazer uma expansão do seu negócio, principalmente na questão de vendo os jogos, pra Las Vegas. Porque o cenário inicial é que ia ter a morte de um grande dono de vários hotéis com um cassino, e os Corleone queriam assumir aquilo, e o senador vem pra tentar negociar e tirar um dinheiro por cima, ao mesmo tempo que o Michael, ele tá fazendo uma parceria, gente, na verdade é uma parceria antiga, mas ele tá fazendo negócios com o Hyman Roth, que não é italiano, que na verdade eles até falam, falando de questão dele ser judeu, né? Você tá fazendo negócio com judeu, e aí eles começam a expandir os seus negócios pra Cuba, né, pra levar pra Cuba uma questão de... Na verdade, é todo o governo norte-americano tem todo um plano maior de levar telefonia, de levar entretenimento, e aí estariam os cassinos, então seria tudo uma grande jogada. Só que o que acontece? O Michael começa, em alguns pontos, a ser contestado por alguns membros da família como Don, e até mesmo pelos seus irmãos, né, você tem ainda a Connie não respeitando ele como Don, você tem o Fredo que até então não se ajustou e de certa forma não concorda, porque ele tem uma frustração por ele ser o filho mais velho, mas ao mesmo tempo ter sido preterido, né, e ter sido sempre o último, sempre aquele que ninguém olha, que ninguém respeita, enquanto o Michael, que era o mais novo, acabou assumindo o controle da família. E aí o personagem principal que faz esse contraponto com o Michael é o Frank, acho que é Pentageli, eu não lembro exatamente a pronúncia, como funcionaria. Frank Pentageli. Pentageli. Sim, ele é o Capora Jimmy que agora lida com os negócios em Nova York. Isso, porque eles se mudam, né, eles fazem uma mudança de Nova York pra Nevada, por conta de Las Vegas. Isso. E aí ele fica em Nova York e ele começa a reclamar, porque ele não concorda com a forma como o negócio, então acho que é bem interessante, porque ele fica a festa inteira tentando falar com o Michael, e ele tá indignado porque o Michael não atende ele, você vê que ele não se encaixa, ele começa a reclamar da festa, dos músicos, e aí é o Coppola meio que mostrando pra gente que ele é esse mafioso antigo, né? Ele é dessa primeira geração do Vito, ele não se conforma com as mudanças, ele não concorda, ele não se encaixa mais, ele não faz mais parte daquilo como ele deveria fazer, né? É o ponto que o Michael se vê numa situação onde ele fala, meu, vou ter que eventualmente acabar com ele. Ele tá colocando, às vezes, em xeque os negócios da família, ele tem questionado, ele tem feito algumas movimentações aí que não são boas pros meus negócios com o Roth, que seria quem traria muito dinheiro pra família Corleone, ao mesmo tempo que, enquanto ele tá fazendo esse crescimento financeiro da família Corleone, o lado familiar dele com a Kay e com os seus irmãos acaba entrando em ruína, né? Então você começa a ver como o Michael administra essa questão de ser o chefe da família e como as coisas não funcionam exatamente bem pra ele. Além disso, ele sofreu um atentado de assassinato, alguém traiu ele, ele tá doido tentando achar quem esse maldito que traiu ele, e também ele tá sofrendo uma investigação do Senado. Sim. Sobre a máfia, né? Dizendo assim que ele é acusado de ser um líder de uma poderosa família mafiosa. Ele tenta se livrar disso. Então a gente vê muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e o Michael sofrendo essa pressão gigantesca, né? Então ele tá desconfiado de todo mundo, sim, mas todo mundo mesmo. Ele fica paranoico. Do irmão, do parceiro, do capo regime, e ainda ele tem que lidar com esse negócio de Cuba, e a pressão do governo, do Senado e tal. Então você vê toda essa pressão. E aí, como o Cabeça também falou, a gente vê o passado também do Vito Corleone, como ele tinha esse negócio assim de... Ele vê uma coisa errada, um cara lidando com a vizinhança, e ele assim, cara, dá pra fazer melhor, dá pra fazer algo maior, assim, mas tem que se livrar desse cidadão aqui. Então ele acabou crescendo na máfia também, né? Como ele se criou a influência e a importância da família também. E o Michael acabou vendo, meio que destruindo tudo isso, né? A família. Ver como o homem se corrompeu até o ponto da família estar quase entrando em ruínas. Sim, já não. O Sonny já tinha morrido, não tinha ninguém. O pai dele tinha morrido também. A irmã também, ela não tá nem aí com o filho. Tá nem aí, ela também não tinha voz ativa nenhuma, né? E tem o Fredo que tá reclamando toda hora, e ele não confia mesmo no Fredo. E a Kay também tá achando que poderia ser um conforto, uma zona de segurança, mas ele quer controlar demais ela, ela não quer esse controle, então tá vendo essa ruína toda, né? E é engraçado, né? Porque o único que realmente fica perto dele é o irmão adotivo, sim, né? O único que apoia ele incondicionalmente desde o, se você for ver, desde o começo desse filme, como sendo aí o consigliere dele, é o Reagan, né? Que apesar do próprio Michael ficar em dúvida sobre a se ele realmente seria fiel ou não, ele até o fim se mostra fiel. Verdade, cara. Mesmo sendo o único, né, da família. Ele não é um italiano, né? De sangue, né? O único que não tem o laço de sangue. E eu acho legal também esse filme, porque a gente vê mais situações históricas, né? O primeiro ele é contextualizado porque ele fala que começa em 45, logo após o final da Segunda Guerra. Aqui não. Aqui ele já mostra, começa já logo em 58, e logo depois você vai mostrando que ele tá numa situação pré-revolução cubana. Aqueles negócios com Cuba era com Fulgêncio Batista, que tava trazendo mais coisas dos americanos, expandindo os negócios, abrindo as portas, como o pessoal dizia, tá transformando Cuba num puteiro americano, olha aí, com seus cassinos, seus jogos, suas prostitutas e tal, e a população passando fome, e aí sofreu um golpe da Revolução Cubana, tanto que tem até a cena marcante. Então, sabe aqueles negócios, gente? Então, a Revolução estourou, vambora. Cara, sinto muito, foge daí, todo mundo fugindo. Então, é legal ver essa parte contextualizada, né? A máfia acabou tendo essa participação, ele acaba meio que perdendo essa chance de negócio. Então, assim, é bom pra se você quiser conhecer um pouco mais de parte histórica também, na minha opinião. É bem interessante como ele costura isso, né? Toda essa... A própria questão da Revolução Cubana, ela é interessante porque ela é o, digamos assim, aonde tudo dá errado, não só efetivamente em Cuba, mas pros negócios em si, né? Até então você fica com aquela, tudo aquela tensão, se efetivamente o Roth ele é um cara bom ou não, quem é que traiu, quem é que tá do lado, quem que não tá, e depois disso é que tudo vai descarrilhar de vez. O Michael acaba sendo efetivamente, ele tenta matar o Roth, não consegue, e aí o Roth vem atrás dele usando essa questão do governo. Você tem, né, ele totalmente paranoico com quem é que tinha traído. E aí, pra mim, uma das cenas assim, mais incríveis desse filme, acho que talvez um dos atos de atuação do Al Pacino, é efetivamente a cena da festa de Ano Novo, né, que é onde tá tudo pra explodir, que eles estão comemorando, e aí o Michael, ele vem, abraça o Fredo, ele fala, né, não sei o que, daí ele vira e fala, olha, eu sei que foi você, né, aí ele segura o rosto, ele dá um beijo na boca do Fredo e fala, você partiu meu coração. E aquilo tem uma força, aquilo tem uma raiva, tem uma construção ali, que é incrível, assim, é, porque você vê toda essa questão da família, da questão de como o Fredo se sentia, como o Michael tem que ser, né? Como ele se sente de estar sendo traído, e como ele coloca isso naquela cena de uma maneira tão assim, inicialmente casual, mas com uma força, assim, é uma das minhas cenas favoritas. Eu acho que é pra construção do filme dos personagens, ela é incrível. Essa cena e a cena depois dele conversando com a Kay quando ela fala do aborto, são acho que as duas das minhas cenas favoritas desse filme. E eu acho que nesse filme tem mais personagens e atores que se destacam mais do que no primeiro filme. Por exemplo, o Fredo. O Fredo feito pelo John Cazale. Cara, que atuação muito boa. Ele mostrando assim, quando ele explode de raiva, por exemplo, o Michael. Porra, mas eu sou o filho mais velho! Caramba! E por que o pai nunca confiou em mim? Ele fica com você? Você acha que isso parte do meu coração? Parte muito, né? Então, eu gosto de ver muito essa parte de explosão dele. A parte da Connie também, feita pela Talia Shire. Tanto que ela foi indicada ao Oscar, né? De atriz coadjuvante. Cara, foi muito bem. Talia Shire, que ela é lembrada bastante pelos filmes do Rocky, onde ela fez a Adrian. Sim. E aí, nesse segundo filme, ela explodiu bastante também. Algumas cenas dramáticas também que ela fala. Michael, perdoa seu irmão. Cara, perdoa ele. Ele tá ali lamentando, chorando ali, porra. Aí o Michael vai falar. Só que o Fredo já sabe também o que vai acontecer com ele, no fim das contas. Então, tem um desses dois aí que eu adoro bastante. E a Kay também, a Diane Keaton. Ela mostrando, falando pro Michael. Então, o Michael falando, porra, você teve um aborto. Droga, né? Então, a gente pode fazer de novo, tentar um outro filho. Ela falou, não, eu fiz um aborto. Eu mesmo quis tirar esse filho de dentro de mim. Não quero. Não quero mais carregar esse sangue maldito aqui dessa família que mata todo mundo, destrói tudo, né? Não quero isso mais, né, cara? Então, tem atuações de personagens que são mais secundários que explodiram bem, cresceram demais. Então, eu achei excelente. E a cena, você vê, meu, como isso é incrível depois. Quando você tem no final, né, que essa cena que você falou, que ela vem e fala, né, com o Michael, fala, não, perdoa o Fredo, ele tá lá triste, não sei o quê, né? Que é porque tá tendo funeral da mãe deles, né? Aí o Michael, ele falou que não queria mais ver o Fredo, que não, eles não iam nunca mais se encontrar, que eles não iam mais estar no mesmo cômodo e tal. Aí ele volta, você, né, você acha que ele vem realmente por conta dessa questão da mãe, eles vão se reconciliar, né? Aí o Fredo vê, ele abraça, e aí quando você vê, ele olha pro que seria o capo, né, pra um dos soldados dele, e essa troca de olhares é a marcação da morte do Fredo, que é onde ele passa a ordem, e de maneira assim, uma cena e uma troca de olhares, ele passa a ordem que é pra ele vai ter que matar o Fredo, né? Então assim, é uma construção do Coppola que é genial, assim, seria, sabe, poderia ter resolvido isso chamando o cara na sala dele e falando, olha, você vai ter que matar o Fredo, mas não, ele faz essa construção dentro desse cenário de família, dentro dessa coisa de luto, da morte, uma atuação novamente, o Al Pacino tá genial, assim, como ele consegue criar essa personalidade desse Michael que perdeu a humanidade realmente, né, que agora ele realmente é esse Dom que não perdoa, que é implacável, né, que nem mesmo o próprio irmão vai conseguir escapar depois de ter feito uma traição. Então, isso é genial, é toda uma construção genial dessa cena e desse filme inteiro. E também a outra forma que ele, falando de irmãos, como ele também, ele convence aquele outro cara, o Caporegime em Nova York, o Frank Pentagelli, a não depor no Senado. Sim, né? Genial. Porque o cara tava puto, porque ele, o Michael tinha mandado matar o cara, só que não deu certo, ele sobreviveu, ele decidiu então testemunhar no Senado contra o Michael. O Michael, ele não conseguia alcançar esse cara pra poder matá-lo, então a única forma de fazê-lo parar com esse depoimento é fazer com que ele não depôsse ou falasse mentira. Então o que ele faz? Ele traz o irmão do cara, o Frank Pentagelli, o cara que é da Sicília, e traz o irmão que não tem nada a ver com esse negócio de máfia, ele é puro, e ele vai ver então assim, ó, esse é seu irmão, isso é o que o seu irmão faz. E o irmão dele tentando mostrar pelo menos um ato de nobreza, mostrando assim, tá bom, vamos fazer a coisa certa pelo menos uma vez na vida, né? Coisa certa entre aspas, né? Pra família, né? A coisa certa pra família. Proteger a família dele, né? Eu vou mostrar pro meu irmão assim, que ó, eu não tenho nada a ver com esse negócio de máfia, não. Eu não sou mafioso. E ele fala pra ele lá, então, ó, na frente do irmão, num depoimento em que ele tinha escrito, assinado, jurado, que era, na verdade, tudo aquilo. Ele mentiu. A punição seria bem mais grave porque ele ter mentido. Então, ele fez o último sacrifício. Porque o Michael sabia. Ele é um puto desgraçado. Ele sabe assim, não. Na frente do irmão, ele não vai fazer isso. Ele vai retirar tudo o que ele disse, né? E fez exatamente isso, né? Não, e depois, o fim desse personagem, né? Quando ele tá preso e ele conversa com o Reagan e ele fala, como que vai funcionar? Como que vocês vão fazer e tal? E eles começam, né, a usar uma brincadeira, como se fosse uma metáfora, falando, olha lá, né, como que era antigamente, quando alguém atentava contra o imperador romano, né, ele falava, olha, se você não era rico, os seus espólios iam pro imperador. Aí ele falou, a forma disso não acontecer é quando ele comete suicídio, que aí o imperador se responsabiliza pela família, né, e aí o Frank, como último ato pra proteger a família dele, essa parte dele, ele comete suicídio, né, porque aí o Michael e a família ficariam responsáveis por cuidar de quem sobrasse. Então, assim, é incrível, assim, esse personagem do Frank é muito bom, e toda essa montagem, né, de como o Michael consegue dar a volta nessa situação que parecia impossível. Acho que é legal também, novamente, as partes de conclusões nesse filme também. Tem essa parte do Frank, tem a parte também de como ele elimina um monte de outros mafiosos que estavam enchendo o saco dele, né, cuidando de tudo, e a própria morte do Fredo, como ele é executado, e isso acaba... parece que ele não sofreu nada, né? Nesse figo no final. Não sofreu nada. Porra, é um cara, um puto, traiu ele, mesmo que ele não tinha essa intenção de traí-lo, mas acabou traindo, quase matou o Michael, então o Michael se vingou. Mais uma vez, um homem corrompido de novo. Vai matar até o irmão para proteger os seus interesses, né? A gente vê de novo esse crescimento desse personagem e como ele tá perdendo tudo. Perdeu a mãe, perdeu o irmão, perdeu a esposa, que a esposa sumiu, ficou com os filhos, brigando. Acho que dá pra falar até que perdeu o filho, né? O filho que também, sim, porque a esposa não queria mais carregar esse sangue maldito dele, né? O demônio, uhum, aí sobre a terra. Aí ele acabou sendo livre do Senado também, das acusações, pra continuar os negócios dele, escrupuloso pra caramba. E a gente vê também todo o passado, né, do Vito Corleone, e também como esse encerramento, né, de que todo ele só queria uma família normal, né? Sim. A família, pai voltando do trabalho, os irmãos conversando tranquilamente, ele falando que ele vai pro exército porque ele acredita, né, nos Estados Unidos, pra acabar com o mal do mundo, acabar porque ele vai lutando uma guerra ali pra salvar o mundo. Pobre coitado. E essa cena é incrível, porque no final, quando é aniversário do Vito, né, e eles vão fazer uma festa surpresa, e no final, todo mundo levanta pra ir fazer a surpresa, e o único que fica na mesa é ele, né? Todo mundo vai pra comentar, e aí, porque o Sony fala, parabéns, você, né, no dia do aniversário dele, você vai quebrar o coração do papai e tal, não sei o quê. E ali você vê que ele já não tava, ele nunca esteve 100% nessa micro família, né? Ele nunca foi 100% aceito pelos seus irmãos, ele nunca soube lidar bem, ele nunca conseguiu manter esse núcleo da micro família sólido, né? Ao ponto que na família, como instituição, ele sempre conseguiu manter tão bem. Uhum. Na outra metade do filme, que é a metade do Vito, na sua juventude, você tem, acho que talvez pra mim, a melhor atuação do Robert De Niro, ele fazendo um trabalho magnífico pra emular o Marlon Brando, né, e os trejeitos, e a forma de falar, e a construção desse personagem, né, que veio de uma criança que a mãe dizia que não ia ser nada, que era mudo, né, que chega doente nos Estados Unidos, até virar aí o grande dom da máfia de Nova York e conseguir a sua vendeta, né, no final. A vingança dele, né, e um personagem que só praticamente só fala italiano, e ele ganha um Oscar por isso. O cara é bom pra caramba. Exatamente. Não, esse personagem do De Niro tá inacreditável, assim. Os dois, né, essa dupla dos que seriam os protagonistas, aspas, que é o De Niro e o Al Pacino nesse filme, pra mim, assim, estão no melhor do que eles conseguem. Assim, são incríveis as atuações. Aham, e tanto que esse filme também é um dos melhores filmes, né, tanto indicado, assim, como já disse, a Biblioteca do Congresso Nacional pra ser preservado, pra ser relembrado, e na toa que ele ganhou o Oscar de melhor filme. Só falar com as curiosidades, o filme foi indicado a 11 Oscars e venceu em 6 categorias. Melhor filme, melhor diretor, o François Coppola finalmente ganhou de direção nesse aqui. Ator coadjuvante, Robert De Niro, roteiro adaptado, direção de arte e trilha sonora original. Lembra aquela história da trilha sonora original que eu falei no primeiro, não foi cotado? Ele usou a música? Então, de novo ele usou a mesma, uhum, música. E aí, não arrancaram ele, né? Eu não entendo a academia. Eu entendo. É favorzinho. Ah. É, né? Pô, não. Preciso que esse outro filme aqui ganhe. Não sei por quê, porque ele me pagou uma propina. Tira esse daí que vai ganhar. Tem uma proposta que ele não recusará, né? Exatamente. Assim. É. Novamente, três atores foram indicados ao ator coadjuvante. Só que agora foram o Robert De Niro, o Michael Vegaso e o Lee Strasberg, né? Que aí seriam o... Michael Vegaso fazia o Frank... Pentageli. E o Lee fazia o Hoff. E o Lee Strasberg fazia o Ryan Hoff. Exatamente. O Francis Ford Coppola não queria dirigir o segundo filme, mas foi convencido a dirigir o filme. Ele falou assim, não, eu não vou dirigir, eu vou ser o produtor, eu vou indicar algum diretor pra mim. Sabe, tem um cara chamado Martin Scorsese, ele pode dirigir esse filme? E a Paramount falou, não, você vai dirigir. Tá bom, eu dirijo, mas com algumas restrições, tá bom? Não mexe em jogo que tá ganhando, né? Não se mexe em time que tá ganhando, né? É que ele brigou muito no primeiro filme, né? François Coppola, já falei, é um cara muito complicado de lidar. Ele estoura o orçamento, ele atrasa a coisa, o produtor briga muito com ele. Ele fez algumas condições. Uma delas é que o produtor do primeiro filme, o Robert Evans, não tivesse participação nenhuma no segundo filme, pra ele poder dirigir tranquilamente. Então ele pôde fazer as coisas com a mão de ferro dele agora. Olha só que beleza, né? Mas vamos combinar, é de esperar. Porque o cara, se ele fizesse filme hoje, ele teria lucrado 1,5 bilhão, praticamente. Ah, é, com certeza. Se ele virasse e falasse, eu não quero, era o tal pessoa X, o cara tava dentro na hora. Cara, curiosidade, só no primeiro filme. No primeiro filme, o François Coppola, né, ele tava, o pessoal da produção mandava assim, não, tira esse cara, arranca esse cara, esse diretor, ele só dá problema, ele só dá problema. Olha, tá difícil lidar assim. Ó, tem dois caras ali na edição que me querem fora dessa história. Aí o produtor disse assim, não, eu dou carta branca pra você fazer o que você quiser. E o François Coppola demitiu os dois caras, ponto, acabou. Que nem uma família mafiosa. Ele disse que ele me ferra, eu vou ferrar eles primeiro, ponto. É assim mesmo, né? E só pra fechar, o Marlon Brando disse que ia retornar, né, nesse filme pra fazer a cena final, aquela lá na cena de festinha de aniversário. Mas aí ele tava tão puto com o povo da Paramount, ele não quis aparecer no dia da gravação. E aí a cena acabou sendo reescrita e gravada no dia seguinte e não tem ele. Tanto que vocês verem, não tem ele mesmo, né? Iria ter ele. Apareceu os outros caras que apareceram no primeiro filme. Apareceu o Sony, apareceu o Carlo, né? Todo mundo ali. Só o Marlon Brando que não quis voltar. Fazer o quê? Deixa assim, né? Cara difícil também de lidar, novamente. Mas aí o filme foi lançado, teve aquele grande sucesso. Pro Francis Ford Coppola, esses dois filmes contavam a história toda. Não precisava contar mais nada. Não precisava botar mais nada, acrescentar mais nada. Então chega. Então não quiseram fazer por algum tempo uma continuação, uma terceira. Só que aí depois de alguns papos, algumas enrolações, finalmente em 1990 saiu O Poderoso Chefão Parte 3. I command this family, right or wrong. You know, Michael, now that you're so respectable, I think you're more dangerous than you ever were. Our true enemy has not yet shown his face. If every drug pusher in this room were to drop dead, I would be the only one alive. Well, you tell for me, he can live or he can die, you understand? Will you shut up? Will you shut up? Do you love me? You're the only one left in this family with my father's strength. I'm a Corleone. You can save the Corleone family. I'll help you. The ultimate story of family. Command me as you will. And loyalty. Give up her daughter. Power. And violence. Just when I thought I was out, they pull me back in. The Godfather, Part 3. When they come, they'll come at what you love. Também com a direção do Francis Ford Coppola, um custo de $54 milhões, bem mais elevado comparado ao que tinha antes, mas se você contar a inflação, talvez, eu não sei como que vai estar, né? E com uma receita de $136.8 milhões. Novamente, se você botar a inflação... Não, é 1990, né? Então, já sim, eu vou jogar aqui, você quer que eu jogue, né? Mas pra 74 e 72, olha a diferença, né? Ah, mesmo assim, vamos jogar aqui. 1990, $264 milhões. Não é tanta coisa. É, então, não é tanta coisa, tá vendo? Ó. E o que que se trata esse filme? A história começa em 1979, passou bastante tempo, lembrando que o segundo filme começou em 58, o terceiro em 79. O Michael Corleone já tá com quase 60 anos e ele tá com o processo de legalização dos seus negócios. Por isso, ele tá praticamente, digamos assim, aposentado da máfia. Entre aspas, né? Ou quase isso. E aí ele vendeu seus cassinos. E agora ele tá trabalhando com várias ações de caridade pra poder limpar o seu nome, pra deixar legalizado os seus negócios, né? Foi uma coisa assim, meio que cansei dessa vida. Vamos... Eu quero limpar a minha imagem e tal, porque se eu legalizar, eu posso faturar legalmente. E tem uma questão da redenção do personagem. Esse terceiro filme, ele é uma busca do Michael por redenção. Essa questão de limpar os negócios é a promessa que ele fez pra Kay lá atrás, no primeiro filme, né? Que em 5 anos, ele limparia os negócios da família e todos eles seriam apenas legais, promessa essa que nunca cumpriu. Então, sempre tem, esse filme é sempre ele buscando redenção, seja uma redenção muitas vezes religiosa, né, tem toda uma questão do padre que vai ser o papa e não sei o quê, e uma redenção talvez pra ele mesmo, nem vou dizer ético e moral, mas dele se arrepender de certa forma, da forma como ele agiu e querer, como o Sage falou, faturar limpo e promessas que ele deixou de cumprir, né, as pessoas que ele machucou, ou seja, efetivamente nesse filme ele tá sozinho, ele já não tem mais ninguém, até o próprio Tom Hagen Reagan, que era a única pessoa que a gente comentou lá atrás, estava do lado dele, já tá morto na história desse filme. A Kay foi embora com os filhos, né? Então, dessa vez ele tá sozinho. E ele começa a passar por esse processo de autodestruição e depois tentativa de retorno. Isso. Mas nesse filme, a gente vê também os dois filhos já crescidos dele. Tem a filha, a Mary Corleone, feita pela Sofia Coppola, que cuida de um fundo de caridade, que na verdade também é uma fachada pra mostrar que o negócio é legal. Tem também o filho dele, o Anthony Corleone, que ele quer largar a faculdade de direito pra virar um cantor de ópera. Olha aí, cabeça. Ainda dá tempo. Olha aí. Quem sabe, hein? Quem sabe? Não sei como é que tá o mercado da ópera. E tem também o sobrinho dele, o Vincent Mancini, feito pelo Andy Garcia, que ele é um filho ilegítimo do irmão dele, o Sonny, e também ele virou um mafioso, está sob os cuidados da família. Em um dos negócios, o Michael ele faz um acordo agora com o Banco do Vaticano, emprestando 600 bilhões de dólares para o banco, né, bagatela, porque eles estavam muito endividados, e aí ele vai se tornar o sócio majoritário da maior empresa imobiliária da Europa, olha aí. E aí ele vai se tornar esse grande sócio. E aí tem agora os mafiosos, o pessoal do banco, estão tramando um golpe para pegar esse dinheiro, esse controle, e o Michael precisa proteger os negócios da família, ele próprio, enquanto vê um monte de gente em cima dele, assim. Ele querendo sair da máfia e a máfia puxando ele de volta. Meu Deus, que merda, hein? É assim que funciona, né? Infelizmente. Esse terceiro filme, ele é muito contestado. Sim. Né? Assim, de maneira geral, muito... Ele é o mais fraco da franquia. Ele é o mais fraco. Então, eu gosto quase que igual, assim. Eu entendo esse terceiro filme, assim. Eu consigo entender aonde ele se fecha e eu não gostaria de tirar ele. Ele não seria, apesar que eu gosto, mas ele não seria o Indiana Jones 4 pra você, assim, sabe? Se apaga da trilogia. Pra mim, assim, não é que ele não existe. Ele existe, ele é ok, ele é bom, ele não é do mesmo nível dos dois primeiros, na minha opinião. Uhum. Ele está meio desgastado de algumas fórmulas, porque eu acho que não vai funcionar mais, né? Como antigamente. Você viu muitos outros filmes feitos tão bons quanto o Poderoso Chefão Parte 3. Só tem o Al Pacino praticamente sozinho com o Andy Garcia tentando segurar esse filme. A atuação do Andy Garcia é ótima. Ele cria um personagem que é uma mistura do Sony com um pouco do Vito, né? O Vito do De Niro. Ele tem uma criação muito interessante. Eu acho que o Al Pacino conseguiu envelhecer o Michael e fazer essa mudança de comportamento de um Michael que agora se arrepende da morte do Fredo, por exemplo. Se arrepende de algumas das coisas que ele fez, como ele deixou as coisas chegarem. Então, eu acho que a atuação do Al Pacino é incrível, ainda assim no sentido de envelhecer um personagem, de conseguir ver a continuidade lógica de comportamento, de personalidade do personagem que ele criou, né? Ele ajudou a criar dentro desse mundo. Claro que aí você tem algumas interpretações que não são tão... A Sofia Coppola... Assim, né? Pra mim, ó, o Al Pacino e o Andy Garcia seguram esse filme e a Sofia Coppola naufraga esse filme. Uhum. Ela é muito ruim atuando nesse filme. Sim. O próprio personagem é um personagem insosso, né? É que o personagem dela é um personagem muito chave nessa história toda. Uhum. Que você precisa se importar com ela. E a gente não se importa. Eu não me importo nem um pouco com ela. Uma personagem insossa, como já disse, chata, teve que se cuidar na ligação forte de pai e filha, depois a garota com o cara, essa ligação romântica bem forte, e não tem nada disso. Não sai aquela faísca de paixão, aquela faísca e tal, né? Tanto que o destino final dela, tá, se não fosse o Al Pacino, não salvaria essa cena. Não, é, ela realmente, ela não é uma atriz brilhante, assim, realmente fica meio triste perto da qualidade das atuações dos dois primeiros filmes, sim, até das personagens femininas, né, que mesmo sempre sendo bem, como o Jim falou, de quarta importância, sempre foram muito boas. Ó, oh, mas agora eu vou dar uma sugestão. Fala. Pra vocês que pode explodir a cabeça de vocês. E se ela for a melhor atriz do filme todo, porque ela quer passar justamente essa coisa de antipatia com ela, porque ela pode representar o não glamour da máfia. E aí? Mas isso, de certa forma, já tava. Outros personagens fazem isso e você vê que a atuação. O próprio Fredo, ninguém gosta do Fredo, entendeu? Você não consegue ser simpático com ele ao ponto de falar, não, nossa, coitado. Você vê o que ele é realmente. Você consegue ver que aquilo é poder de atuação dele. Assim, claro, pode ser que eu esteja totalmente equivocado, como você falou, e ela seja uma atriz brilhante. Pode realmente ser, que a gente confunda até ela como atriz do personagem. Porque pode se ser. Ela quisesse passar essa coisa de antipatia, não não gostarem dela e ela passou no nível que você realmente não gosta dela, ela é... E aí? Pode ser que esse seja o objetivo final, né? Do não sei. Pode ser. Não, eu acho que não é, mas, pô, mas vale a reflexão. Eu acho que não. Fora que tem o fato dela ser a filha do Francis Ford Coppola, então tem uma história de nepotismo por trás também, por ela ter pego esse papel de última hora. Então, assim, você fica com o pé atrás um pouco da presença dela, né? Porque ela tá ali. Assim, a Sofia Coppola, ela... Pra atriz, eu acho que não dá jeito. Mas, por exemplo, pra diretora, porra, é muito boa. Encontros que ela fez, ganhou o Oscar de melhor diretora. Excelente. Então, larga essa carreira de atriz, ainda bem que se abandonou, e fica nessa outra carreira de diretora. Fica aí. Esquece passado. Não, ela tem trabalhos bons na direção. Então. Até aquele da Maria Antonieta com a... Também. Kristen Dustin, né? É um, um bom filme, assim. Você vê a direção boa, bem construído e tal. Como atriz, né? Eu, particularmente, eu nem lembro de mais nada que ela fez, assim. Eu acho que nem ela precisou fazer mais nada. Que ela tem atuado, assim, que não me lembro de mais nada. Porra, ela venceu Framboesa de Ouro, ó, de atriz coadjuvante, pior revelação e pior revelação da década. Todos no Poderoso Chefão, parte 3. Da década. Porra, da década. Pior revelação da década, parabéns. Por causa desse fato e de alguns outros que eu já disse, pra mim, Poderoso Chefão, parte 3, ele é um filme mais fraco da franquia, não é do mesmo nível. E eu acho assim, ele é parte. Tanto que o Francis Ford Coppola, quando ele declara o parte 3, ele fala assim, tá, o 1 e o 2 são a história toda completa, tá aí direitinho. A parte 3 é só o epílogo. É só o epílogo. Acabou. Eu precisava fazer porque precisava de dinheiro e vou dizer, é um finalzinho pro Michael. Tanto que a franquia do Poder do Chefão, o foco é no Michael Corleone. Como um cara, ele se corrompe e como termina a história dele. Ele pagando por tudo isso. Não, e eu gosto, por exemplo, tem uma tal coisa, a gente também falar, não parecer que a gente deu, particularmente gosto do terceiro filme, né? Só pra gente parecer que a gente não tá, né, falando mal por falar tal, assim. Tem a cena final, a morte do Michael, ela é muito, muito impactante quando você analisa ela em comparação com a morte do Vito, né? Porque assim, o Vito, ele, a cena da morte dele no primeiro filme é aquela morte quando ele tá brincando com o neto dele, né? E aí ele morre no jardim de casa, digamos assim, cercado pela família dele, de uma maneira natural, de uma maneira até meio poética. Enquanto o Michael, ele morre em total sofrimento. Ele morre em total desgraça, né? Tendo falhado em todas as suas tentativas de se redimir, tendo se arrependido de todos os males e de toda a destruição que ele causou pra família dele. Então, fazer esse paralelo entre os dois personagens e ver como a morte deles é diferente é muito inteligente e muito simbólico a forma como foi construída essa cena e esse fim do personagem, né? Então, assim, foi bem construído, foi bem pensado, tanto a questão do roteiro quanto a questão das atuações. Esse fechamento é um fechamento que faz total sentido e ele se encaixa muito bem com a temática dos outros dois. Então, ele não foi um terceiro filme desnecessário, sabe? Aquele que, tipo, você fala, puta, não precisava ter tido. Ele não estraga nada a experiência dos outros dois. Eu acho que, de certa forma, ele acaba complementando, sim, algumas coisas. Então, por mais que ele não seja realmente impecável, talvez, como o primeiro e o segundo, ele, de maneira nenhuma, diminui a franquia, né? E os outros dois filmes. Então, fechando aqui só com as curiosidades, o filme, ele foi indicado a 7 Oscars e não venceu nenhum. É. Por exemplo, ele foi indicado ao Oscar de melhor filme. Mas olha os concorrentes. Em 1990, tinha o Dança com Lobos, O Tempo de Despertar, o Ghost e Os Bons Companheiros. Na minha opinião, ele não venceria nenhum deles. E olha que Ghost não é lá um filme muito bom, não. Ele é legalzinho. É. Mas eu acho ainda melhor que o Poderoso Chefão Parte 3. Mas obviamente. Quem ganhou foi Dança com Lobos naquele ano. Devido a problemas financeiros causados pelo filme O Fundo do Coração, de 1982, o Francis Ford Coppola aceitou dirigir a parte 3 do Poderoso Chefão. Ele realmente precisava de dinheiro. Impressionante como isso é uma constância, né, na vida do pessoal envolvido no Poderoso Chefão. Todo mundo tem uma dívida. Francis Ford Coppola, então, que eu diga, cara. Porra, eu já falei. Ele estoura orçamento, ele estoura tudo, ele quase leva o estúdio dele à falência. O Apocalipse Now quase levou pra falência o estúdio dele, por exemplo. Nossa, é verdade. O Robert Duvall, ele recusou voltar nesse filme, pois achou o salário injusto. Assim, se fosse o salário, nem se fosse a metade do Al Pacino, beleza. Mas se ele tava um terço, um quarto do salário do cara. Porra, e Robert Duvall tem nome. Então, não ficou. Ele não voltou mais pra esse filme. A Julia Roberts, a Madonna, a Winona Ryder já foram cotadas pra fazer a Mary Corleone, a filha do Michael Corleone, e quem ficou foi a Sofia Coppola, que foi aceita de última hora, né? A Winona Ryder tava quase garantido, só que ela saiu. Não, vou sair. Dizem que é por causa do Edward Mãos de Tesoura, que ela saiu. Dizem que outros foi problemas porque ela tava extremamente cansada também, não deu. Mas é muito suspeito. Então, saiu ela e entrou Sofia Coppola. Assim. Que perda. É, então. O Alec Baldwin, Tom Cruise, Matt Dillon, Val Kilmer, Charlie Sheen, Billy Zane e até o Nicolas Cage já foram cotados para o papel do Vincent Mancini. E o papel ficou com o Andy Garcia. Graças a Deus. Beleza. Olha, não, tudo bem, vai. Fazendo aí, vai, uma concessão. O Tom Cruise, ok. Acho que não é um puta de um ator dramático. Não, desculpa, cara, não, não. Que ia ter que enfiar uma cena dele correndo, não, não ia dar certo. É. E vai, o Alec Baldwin também, vai, dá pra... Ele tem bons papéis, assim, também não é, ó, meu Deus, né? Ah, Alec Baldwin não, não, não, não, para com isso, cara, não. Ah, tem coisa... Ah, tem... Tem coisa pior, mas, mano... O melhor papel na carreira dele foi Caçador do Trubo Vermelho, na minha opinião. É, então, ok, isso, é o melhor, definitivamente, é o melhor filme dele. Mas tem aí uma outra coisa pra considerar. Não é realmente a minha escolha, não é meu número um bem de longe. Acho que, nesse caso, o Andy Garcia foi uma escolha anos, assim, anos luz, é, melhor. E os outros nem se falam. Val Kilmer, Charlie Sheen, Nicolas Cage, pff, deixa pra lá, né? Não, é, para. Tá. Ao longo dos anos, a Paramount tentava fazer o terceiro filme sem o Francis Ford Coppola, que recusava a dirigir a terceira parte. Entre alguns rascunhos de roteiro, que tem alguns escritos pelo Mario Puzo, alguns botavam o filho do Marco Corleone, o Anthony, lidando contra o Fidel Castro, ou algum cartel sul-americano, ou até mesmo trabalhando para a CIA. Ai, que beleza. Aí virou os infiltrados. É, né? Porra. Outro rascunho que tinha a produção do Nicolas Cage. Meu Deus. Olha aí, envolvia também o filho ilegítimo do Sonny Corleone, o Vincent, mostrava também a infância do Sonny, né? Nessa história toda. Vários diretores foram cogitados, incluindo o Sylvester Stallone, para dirigir e também estrelar o filme. Olha que coisa, viu? Eu queria ter visto isso acontecer. Eu realmente, eu queria. Eu queria ter eu visto. Também, cara. Por eu que também. Não, sabe? Seria louco, cara. Nossa, por é que louco. Não? E uma ideia para um quarto filme sempre foi cotado, focando no Vincent Corleone, com o roteiro sendo escrito e os atores sendo cotados para esse filme, né? Uhum. Já tinha quase tudo definido. Mas aí, com a morte do Mario Puzo em 99, o projeto foi cancelado e o Francis Ford Coppola decidiu parar com os filmes. O roteiro que o Mario Puzo estava desenvolvendo foi usado no livro escrito pelo Ed Falco, lançado em 2012 e chamado A Família Corleone. E agora os direitos estão com a Paramount mesmo para fazer qualquer coisa do filme e vamos ver se ela decide fazer alguma coisa. Eu acho que não. I have but one heart, this heart I bring. I have but one heart to share with you. Considerações finais, né? Vamos para as nossas considerações finais. Dizendo novamente pra galera, se deviam ver ou não ver, o que vocês acham pra valer, o que vocês querem falar pra fechar esse podcast sobre o Poderoso Chefão. Ah, o Poderoso Chefão, querendo ou não, entra naquela categoria de vamos refazer cenas icônicas em tudo que é lugar, de tudo quanto é jeito. Colocaram até uma cena dessa em Zootopia. A referência. Entendeu? É uma boa referência. É muito boa. E é uma coisa pra criança, completamente ao contrário do filme, saca? E quando você tem uma franquia que tem uma força dessa, por mais que eu tenha certeza que nem metade das pessoas no mundo hoje em dia não viram. Mais da metade não viram o Poderoso Chefão. Depende da idade da pessoa. Eu tô falando de pessoas no mundo. Aí sim. Pessoas no mundo. Você pega todo mundo. Entre bebês, entre idosos, tudo. Tudo. Eu tenho certeza que mais da metade não viu. E eu tenho certeza que a grande maioria sabe do que se trata. E gostaria, assim, de ver um reboot ou um remake aí. Se não for bom, eu fico com os antigos. Não vejo problema, não, sinceramente falando. E merece ser visto, né? Mas é aquilo. Tem que pegar um balde de pipoca e se preparar mentalmente, porque a linguagem é outra. Sim. Mas merece ser visto. É, então. E não dá pra ver numa sentada só. Não mesmo. Não dá. 9 horas direto. Não, porque o Senhor dos Anéis, versão estendida, eu consegui fazer isso. Vendo numa sentada só. Oxi. Meu Deus, 12 horas sentados ali, cara, no filme. Mas o ritmo é muito diferente. Enfim, é isso. Bom, eu queria falar então que, assim, vejam O Poderoso Chefão. Ele é um filme icônico na história do cinema. Como eu já disse, os dois primeiros filmes estão registrados, né, na biblioteca do Congresso Nacional, de importância, de relevância, de estética. Ele marcou uma geração. Ele criou uma grande influência em todos os filmes de máfia depois. depois disso, todo mundo sugou, né, do Poderoso Chefão, a forma dele, a mensagem dele. Um diretor que ele faz até que coisas grandiosas, ele é louco também, meio maluco, difícil de lidar, com um grande elenco também, estrelado. Então, assim, vejam esse filme, mesmo ele sendo da década de 70, mesmo ele tendo 3 horas cada filme, ele é impactante, ele é muito bom. Então, assim, recomendo, assim, de coração, vejam e apreciem, cara. Esse podcast realmente não foi fácil de ser feito, porque é um filme muito grande, de grande responsabilidade. Não imagina a vontade de querer fazer isso aqui, mas esperar o tempo certo pra fazer, pra lançar. Aproveitar que o primeiro filme comemorou recentemente 45 anos do seu lançamento. Olha meu aí, Deus. Cara, que bom timing pra poder lançar. Então, eu acho, assim, que é uma grande responsabilidade. Assistam, escutem esse podcast, comentem depois, por favor, galera. Passem adiante, por favor. Bom, assim, eu acho que o Poderoso Chefão, ele é dentro daquela lista de filmes indispensáveis e obrigatórios. Não necessariamente porque você vai ter que gostar desse filme. Acho que seria muito presunçoso da nossa parte e até, de certa forma, desnecessário falar assim, ah, não, todo mundo tem que gostar, ele, né, tem gostado. Não, eu acho que assim, o Poderoso Chefão, ele tem que ser assistido primeiro pela carga cultural que ele representa, pela importância que ele tem dentro da mídia e dentro da produção de material, independente de você estar falando só de cinema, né? Então ele tem uma relevância, eu acho que você tem que conhecer. Segundo, ele tem uma importância para a história do cinema. Então, por curiosidade, se você tem curiosidade, se você gosta de cinema, o Poderoso Chefão, exatamente como eu falei com o Cidadão Kane, ele tem que ser visto nem que seja por uma questão de pesquisa e de aprendizado, de importância. Você pode até não gostar no final, falar, meu, achei chato, não gosto, não é a dinâmica que eu gosto, não é o tipo de filme, o tipo de narrativa que eu gosto. Eu acho que isso é totalmente válido. Acho difícil você, ao final, não ver os valores desse filme, não olhar e falar, puta, realmente tem uma construção aqui, apesar, né, apesar do ritmo, apesar de tudo, tem um valor aqui. Eu acho difícil a pessoa não ver, mas efetivamente ele é importante por esses motivos. Ele tem, vou falar dos três, né? Eu gosto dos três. Eu gosto, claro, o terceiro é o que eu, se eu tivesse que colocar em ordem de favorito, eu acho que eu coloco até o segundo. Eu gosto mais do segundo do que do primeiro, por conta das atuações e um pouco do que eu falei aqui. Mas eu acho que os três, eles fecham um ciclo incrível. Eu acho que o três, do ponto de vista de evolução dos personagens, do Michael, eu acho que ele é tão bom quanto os outros dois. Então eu não desmereço o terceiro filme. E eu acho que eles têm aquilo que às vezes a gente sente falta hoje em dia. Talvez uma questão de você ver um cuidado e um carinho na construção do filme, seja na construção pela produção, pela equipe técnica atrás, pela direção, pelo roteiro, seja pelos próprios atores, a forma como eles se entregaram para a construção desses personagens. Então você vê que tem um diferencial, ele tem uma criação, a criação do Vito Corleone é o que torna ele imortal, né? É o que torna ele o símbolo, mesmo ele sendo o protagonista, ele é a cara do Poderoso Chefão. Quando você fala de Poderoso Chefão, você tá lembrando do Marlon Brando e a forma como ele construiu o Vito Corleone, a importância que ele tem, as falas, os trejeitos, as cenas icônicas, como o Jim falou. A gente sempre bate nessa tecla de que quando um filme tem uma cena que é replicada em N outras mídias, você, as pessoas entendem, né? Então isso ultrapassa a barreira do universo onde ela foi criada. Isso mostra a grandiosidade, isso mostra um clássico, né? Isso mostra algo que tem que ser, minimamente tem que ser visto, entendido e falar, ok, agora eu entendo o porquê. Porque ele tem essa importância. Então, acho que, obviamente, a nossa conclusão final aqui do Projeto X de hoje é que vocês, se não assistiram ainda, assistam os três filmes. Se já assistiram, quem sabe a gente trouxe alguma coisa nova, alguma visão diferente. Assistam de novo, exatamente o que eu ia falar, porque ele é um filme com muitos detalhes, ele é um filme com uma construção muito complexa. Então, ele sempre vai ter uma coisa a mais, ele sempre vai ter uma coisa nova. Talvez você entenda novas nuances de personagens ou novas construções de cena. E digam pra gente o que vocês acham, né? Qual a importância do Poderoso Chefão pra vocês, se vocês assistiram, que vocês se gostam ou não gostam, que essa é a troca que a gente espera, a experiência de vocês no Poderoso Chefão, né? Porque o Poderoso Chefão, no fim de tudo, é uma experiência cinematográfica das mais completas que a gente tem até hoje. Bom, galera, então é isso. Vamos terminar o nosso podcast. Por favor, mande e-mail, comente, siga a gente no Facebook, siga a gente no Twitter e, por favor, traga os canoles. Por favor, precisando disso. Boa. É isso. Falou, pessoal. Falou. Falou. Até, fui. Até mais. Tchau. Caixa de entrada! E sejam bem-vindos a mais um Caixa de Entrada, aqui é o Seiji. Que é o Jim. Olá. E antes da gente começar o nosso podcast, vamos começar os nossos recadinhos básicos. Primeiro recadinho aqui, pra você que tá ouvindo a gente por agregador, YouTube ou algum site suspeito, acesse o nosso site em www.projetoxpodcast.com.br. Mande e-mail para a gente via contato@projetoxpodcast.com.br. E você também pode interagir conosco nas nossas redes sociais do Facebook em facebook.com/projetoxpodcast e no nosso grupo, que é o facebook.com/groups/projeto.x.podcast. E sigam a gente na nossa rede social do Pássaro Azul, o Twitter, em @projetoxpodcast. E além disso tudo, nós temos os recadinhos da semana, que começou aqui lançando essa semana o ExpressoCast número 17, Tales of Series, parte 2, Sinfonia, que a gente vai acompanhar a nossa querida amiga Dri e a amiga dela, a Ana, falando sobre o Tales of Sinfonia. Olha, é grande jogo, as duas ali, mega fangirls. Sim, até um pouco demais, né? E saiu também o Projeto X Playlist número 86, sobre animes da temporada de inverno de 2017. Eu e o Zaider ali comentando sobre vários animes, alguns sobre o gosto tão questionado, outros muito bons, cara. Então vão lá, escutem, tá ali link também na postagem. E vamos para o que interessa, né? Nossos pequenos minutinhos aí de interação com o público, através dos e-mails. E-mails. Primeiro e-mail aqui é um e-mail curtinho do Rafael HQ, e ele começa assim: olá, pessoal do Projeto X. Foi bem interessante esse podcast, mas é sempre bom saber sobre esses detalhes dos bastidores, só pra constar, ele tá falando do podcast sobre vida de podcaster, tá? E ver como é complicado manter um podcast por tanto tempo. No meu caso, já houve uma época que pensei em começar um podcast focado em hentai, mas a ideia não foi pra frente. Por que será? Ok, né? Mas é isso, valeu, Rafael HQ. Abraço. O próximo e-mail é do Rafael Tyra, um e-mail bem grandão, que ele tá falando dos podcasts que ele tinha parado de escutar, ele voltou a escutar alguns aqui, ele falou dos PXP 211, 212, 213, 214, caramba, viu? Bom. E não falou de nenhum Expresso Cash. Tô bolado. Chateado, hein? Pula um e-mail, não vamos ler esse não. Não, brincadeira. Vamos lá. Então, mas um resumo bem rápido sobre algumas coisas que ele falou no e-mail, né? Então, primeiro, PXP 211 do Retrospectiva 2016. Ele fala assim que o ano de 2016 vai ficar para a história com tanta coisa ruim que aconteceu. E 2017 mal começou, já tá ruim também. Aí aparece a tendência dos anos pares parecerem bem piores. Aguarda, né? E acho que a segunda metade foi mais preocupante e tensa que a primeira. Gostei do Palmeiras campeão e do Oscar, que também acho que foi mais emocionante que de 2017, né? Aqui ele fala também sobre algumas coisas que foram tristes pra ele, por exemplo, o fim da banda Funeral for a Friend, uma das que ele mais gosta, a morte do Alan Rickman, do George Martin, Prince, o Calbi Peixoto, o Muhammad Ali, o Willy Wonka, o Leonard Cohen, Ferreira Goulart e muitas outras pessoas relevantes pra ele. Ele comenta também sobre o voo da Chapecoense, né, que ele diz que não tem muito o que comentar, só que o piloto sempre fez essas de alegar falha no avião, não, rota de combustível e pra levar multa em muitos voos da companhia. Acabou que uma vez que ele não conseguiu pousar a tempo, aconteceu o inevitável. Tá muito triste com isso. Espero que agora as famílias sejam indenizadas. A gente também espera isso. Bom. É, por quem? Quem vai indenizar a família? O governo, né? A companhia, pelo menos, né? A companhia era ele e o avião dele, eu sei. Não tem mais avião, a companhia. A companhia é ele e um avião. Morreu ele e o avião, e aí quem vai indenizar? A família dos pilotos, sei lá, cara, não sei. Enfim. Mas é uma boa questão, enfim. Pois é, bom. Aí fala aqui sobre o 212, né, no PCP 212, sobre o Jurassic Park, uma das franquias favoritas do cinema dele, junto com Velozes Furiosos, Rocky Balboa, X-Men, entre outras. Aí ele fala que gosta de quase todos os filmes, exceto o terceiro, que eu acho mais fraco, né, ele também acha, e um dos piores filmes que ele já viu, caramba, hein. Aí pelo podcast ele percebeu como todo mundo ama essa franquia do Jurassic Park, espera que a franquia continue, e ficou feliz de ver o Jurassic World no cinema com um amigo, pois ficou um filme legal pra ele, muito menos fantasioso, e trouxe uma história com altos e baixos. Aqui ele fala também sobre o PXP 213, né, o Yuri on Ice, que pra ele pareceu um anime interessante, pois traz bastante fidelidade ao esporte, que é a patinação artística no gelo, e que seria o principal motivo para assisti-lo, pois não assistiria pelo enredo. Ah, mas o enredo é muito bom, cara, tem que ver. Ele gosta de animes de esportes, e para conhecer um pouco mais as regras dos esportes, pelo espírito de cooperação que tem entre os personagens, é mais marcante pra ele nesse gênero. Pode ser que ele dê uma olhada depois, porque ainda está com muitos outros outros animes na fila. Veja, porque ele é muito bom. Aqui ele fala sobre o PXP 214, jogos de celular, os mobile games, né? Ele fala que devido à crise e também os hardwares dos celulares, né, que ele tinha, serem bem capengas, ele nunca comprou um jogo de celular. Todos os jogos que ele jogou eram gratuitos e também teve jogos mais focados para jogos da memória, pinball, etc. Esse tipo de jogos, né? Ele sempre foi mais econômico com a bateria e confessa usar mais a bateria para ligar, navegar na net e mandar mensagens. É basicamente isso. É, boa parte da população, infelizmente. Gosta da ideia de jogos de celular e acha que é um bom ambiente para os indies explorarem e também para quem não tem grana para jogar em um portátil, realmente. Sobre o Pokémon GO, nem tem muita vontade, né? Mas pode ser que baixe para dar uma olhada. Ele prefere ainda ver no tempo livre, né? Com outras coisas. E aqui ele termina com algumas sugestões de podcasts. Vamos ver, olha aí, ó. Um podcast sobre todos os filmes da franquia Pokémon, já que acha que é uma das poucas coisas que a gente ainda não falou, né? Falando do universo da obra. Filmes da franquia Pokémon. É, uma curiosidade interessante é que o primeiro filme era pra ser o final do Pokémon, né? Você sabia dessa, Sage? Essa eu não sabia. Tanto que aparece a Mish velha e ela teria acabado com o Ash. Beleza, hein? Beleza. Eu acho que eu só devo ter visto metade de todos os filmes da franquia Pokémon. Eu também. É, muito filme. Eu não sei se alguém desse staff viu todos, porra. E vamos falar a verdade, Pokémon nunca foi lá um mar de histórias boas contadas, né? Cara, eu vi o episódio dessa semana, fiquei deprimido, cara. Porra, episódio triste pra caramba. Deixa pra lá, vai. Aqui outra sugestão, filmes da franquia Free Willy, né? Pois ele sempre quis ouvir um podcast sobre esses filmes. É, eu gosto bastante do primeiro, o segundo até que é ok, o restante é, né? É, já que tá nessa vai, vamos fazer também da franquia Bud e os esportes lá. Por que não? Caramba, por que não, né? É, e termina aqui, já que a gente gosta tanto de Pokémon, seria legal um podcast contando sobre o que a gente acha dos filmes, até poderia render vários, já que temos mais de 10 filmes da franquia, a gente já falou, cara. Então, a gente não viu tantos filmes, né? Então, acho que não rende. A gente vai botar aqui na tabela de sugestões, quem sabe um dia. Quem sabe, tem reunião daqui a pouco, né? Até quando sair esse caixa de entrada, quem sabe a gente pode decidir alguma coisa, não sei. Bom, é isso, e valeu, Rafael Taira, muito obrigado por esse e-mail grandão. Valeu por tudo. E o próximo aqui é o... Na verdade, não é um e-mail, é um comentário, mas tá valendo? Do Kogawar, e ele começa assim: e aí, pessoal, tudo bem? Vou tentar ser o mais breve possível. É incrível mesmo, com a medida que os anos passam, as coisas vão se tornando mais complicadas mesmo. O trabalho, as obrigações do dia a dia, famílias, amigos, diversão, passatempos, descanso, etc, né? O tempo vai se encurtando pra todo mundo, né? Infelizmente. Isso afeta não só os podcasters, como seus ouvintes também, porém o trabalho que dá para fazer um podcast não se compara a uma pessoa passar um tempo e comentar, dar um feedback, agradecer. Não faço parte de nenhum podcast, mas é como vocês disseram, isso dá ânimo, empolga, é o combustível de vocês para continuar o trabalho. É. Verdade. Sim, sim. Vocês não ganham nada, entre parênteses, ainda. E eu acho que nunca vai ganhar. Eu também acho que não. Mas mereciam sim ganhar com o trabalho de vocês, pois ele não deve nada a podcasts maiores que temos por aí. O PXP tem muita qualidade e quem conhece sabe que é feito com muito carinho. Verdade. Lembro algumas frases da minha vida por podcasts que escutei. Desci várias estações depois de onde deveria descer, porque fiquei viajando em um podcast bem editado que me faz perder noção do tempo e aprendi um pouco com cada um de vocês. Nós que acompanhamos temos que comentar mais, participar mais, e mesmo assim ainda vai ser pouco. Sou muito grato a vocês. Muito obrigado, Kogowar. Não sei nem o que dizer sobre esse e-mail. É meio tocante. E pra falar a verdade, eu ficaria bem feliz se o podcast ganhasse dinheiro suficiente pra pagar um editor. Aí a gente não atrasava nunca mais. Ah, é tão fácil isso. Vai falar que você também não queria, assim. Eu gostaria, mas tem que ganhar bem, né, o site. Não, mas muito obrigado, Kogowar. Essas palavras são tocantes, são bonitas. Sim, sim. Só que só escuta não sabe como é trabalhoso manter esse negócio. Sacrificar tempos livres, sacrificar tempos pra gravar, pra editar, evitar a família, evitar eventos com os amigos, outras coisas, pra gravar, lançar, sai atrasado, mas ainda sai. E sem falar de, como foi falado no podcast, problemas que podem acontecer no meio do caminho, né? Que a pessoa acaba sendo que sacrificar aquela gravação, não posso, infelizmente, mas é um tema que eu gostaria muito, mas não dá, gravem sem mim. Não, ou então, puta, perdi a edição dessa semana, vou ter que fazer tudo do zero de novo. Ou alguém pedir ajuda, me ajuda, por favor, porque realmente eu não vou conseguir entregar a tempo também. É muito trabalhoso a vida de podcaster, realmente, mas tem essas coisas boas também. Valeu por tudo, Cogor. Até mais. E último aqui, última mensagem, um comentário do Felipe Amaral. O Projeto X é sensacional. São poucos os podcasts que abrem ao público coisas de bastidores e informações tão abertamente quanto vocês. Espero que de tempos em tempos tenham podcasts como esses improvisados, pois eu adoro os podcasts alguma coisa que nos marcaram. Não, é melhor seguir o cronograma, cara. Eu prefiro. Você não dá uma dor de cabeça pra tentar criar um tema. Ai, ai. Uma coisa que nunca entendo e todo mundo sempre reclama é o do gosto musical do Mug. Tá ouvindo, Mug? Mas todas as vezes que eu adoro a trilha sonora, eu vejo que foram edições dele ou do Kiba. Será que a equipe não pega no pé dele de forma exagerada? Ou ele se controla pra não colocar uns funks no cast? Olha, eu acho que é a segunda coisa. Quando você pegar uma carona com o Mug, você vem falar alguma coisa, porque até lá você não tem moral. Aí pra piorar, o Mug ainda comenta assim: aí depois, se eu começar a colocar Matheus e Cauã, Falcão, Safadão na Era Azevedo, Calcinha Preta, não venha reclamar. Ah, vou reclamar assim, porra, dá um tempo. Mas é isso, então. Valeu, Felipe Amaral. Muito obrigado pela sua mensagem também. E pra terminar, a gente vai aqui mandar alguns abraços pra algumas pessoas aí que comentaram no nosso podcast, né, Sage? Nosso site. Sim, abraços ao Cogor, ao Felipe Amaral, ao Lucas Costa e ao Francisco das Chagas, que comentaram podcast, expresso, playlist. Valeu, galera, por terem mandado esses comentários. Valeu, continua mandando e-mail, continua seguindo a gente na fanpage, seguindo a gente no Twitter, etc. E apresente o podcast pra duas pessoas. Aham, verdade. Vocês verdade. Têm essa obrigação, porque vocês acabaram de ouvir no podcast passado como a gente sofre pra fazer. Então, por favor, é o mínimo que vocês podem fazer. Por favor. Por favor. Valeu, galera, e falou. Até a próxima edição. Falou. Tchau, tchau. If you love me, say so.